que eu chamei-vos aqui para simbolizar uma coisa simples. E é com alegria que vos encontro aqui, porque há um conjunto de obras que neste momento gostaríamos de vos apresentar. Para mim é um motivo de orgulho e é um motivo de dizer que nós conseguimos responder e estas partes destas obras já não são feitas pela Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, mas são feitas pela empresa Águas Públicas da Serra da Estrela. Aquilo que eu queria hoje mostrar aqui, nós vamos aqui assinar simbolicamente também com uma empresa uma obra, porque sabemos como é que encontramos o concelho em termos de área de água e de saneamento e as qualidades. Hoje as exigências são muito maiores do que eram antigamente, mas hoje há uma estrutura que funciona muito bem na Câmara e que deu respostas, foi precisamente esta área da água e do saneamento. Neste momento, a nossa acessibilidade à população, e quando nós chegámos, nem a 60% chegava, temos 94% de população, isto é, que a água chega a 94%, ainda há 6%, às vezes, deixem-me dizer isto também, às vezes nas quintas, é muito difícil o custo, às vezes, de uma estrutura para levar água a uma pessoa, é muito, não é que essa pessoa não tenha os mesmos direitos dos outros, o problema é a opção de fazer uma casa a 2 km e depois querer lá levar a água ou o saneamento, e não é possível, e ainda temos aí casos, até há aqui um caso em Travanca, que estamos a equacionar, que tem essas características e que estamos a equacionar em termos de custos. Mas mais importante do que isso é que a nossa água é uma das melhores águas do país. A nossa água, através da análise, e temos uma água segura de 99,67%, muito perto dos 100%.